Um estudo indica que o Serviço Nacional de Saúde atende cada ano mais de 10 mil pessoas com uma fratura de anca, o que significa, a preços muito económicos, qualquer coisa como 260 milhões de euros de custos só para tratar estas fraturas. E esse número vai aumentar muito, porque está muito relacionado com a idade. A osteoporose tem uma relação muito direta com a falta de vitamina D, pois quem não tiver uma boa vitamina D não consegue absorver o cálcio da alimentação. E não havendo cálcio ao entrar no sangue, o organismo vai buscá-los aos ossos, enfraquecendo-os. O especialista em reumatologia disse ainda há uma quantidade enorme de estudos por todo o mundo que relacionam níveis baixos de vitamina D com uma variedade muito grande de doenças, entre elas a diabetes, infarto de miocárdio, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, certas formas de cancro e de infecção. Relativamente à relação entre as doenças oncológicas e certos tipos de infecção, o médico considera que a prova não é absolutamente sólida, pelo que não se sabe se a falta de vitamina D é a causa ou apenas o acompanhamento destas patologias. Contudo, acrescenta, há uma relação muito forte com a longevidade. As pessoas que têm mais baixos níveis de vitamina D morrem mais cedo e respondem pior aos tratamentos oncológicos, adiantou o professor da Universidade de Coimbra, acrescentando que a suplementação é muito barata e segura e que muitos países europeus já o fazem na população mais idosa. Aqui está uma notícia que se calhar não esperávamos. Um país que tem tanto sol, e ultimamente até temos tido demasiado sol, porque perceberam que o verão se prolongou e estamos com um outono muito ensolarado, nós temos de facto um país com muito sol. Aqui os países do sul são muito ensolarados. No entanto, temos uma população, sobretudo até a mais idosa, que é deficiente em vitamina D, o que provoca todas estas complicações, sobretudo a nível ósseo. É estranho, imaginavam que esta situação se passava em Portugal? Ou achavam que isto de todo era impossível num país com tanto sol como o nosso? Eu acho que também às vezes das pessoas avisarem tanto contra o sol, que faz as doenças mal que ele pode trazer, a população portuguesa prefere proteger-se, e às vezes proteger-se demasiado, o que está a dar estes resultados de falta de vitamina D. É que aqui há duas questões que os dermatologistas têm chamado bem a atenção. O sol faz mal à nossa pele se for em excesso, e sobretudo em determinadas horas do dia durante o verão. Aí sim temos que ter cuidados. Não devemos estar demasiado expostos ao sol, sobretudo entre o meio-dia, como sabem, entre as 11, meio-dia e as 4 da tarde. Fora esse período em que, de facto, os ultravioletas são extremamente agressivos para a nossa pele, reparem que os dias de verão são extremamente longos. Nós podemos apanhar sol logo pela manhã e podemos apanhar sol a partir das 4 até quase às 9 da noite. E aí não vejo nenhuma necessidade das pessoas terem extremos cuidados. Há, de facto, o cuidado a proteger a pele e há os protetores solares, etc. Agora, durante o inverno, sabe tão bem apanhar uns períodos de sol. E não é preciso, é como eles dizem, bastam 15 minutos por dia. Portanto, não é preciso uma exposição muito prolongada, basta um passeio, às vezes, nas nossas aldeias, tão agradáveis, infelizmente agora com o ambiente mais negro do que era habitual, porque as nossas aldeias tinham sempre uma vegetação muito verde e era sempre aprazível andar a dar um passeio pelo pinhal, e agora não é assim, porque está tudo muito escuro devido ao incêndio, mas o inverno trará com certeza o rejuvenescimento da vegetação, e ou quem tem possibilidade de ir até à beira-mar, é sempre agradável, mesmo em pleno inverno, dar um passeio à beira-mar. Temos que ter este cuidado, e este cuidado é para ter logo desde jovens. Devemos apanhar sol, o sol é fundamental à nossa saúde, e particularmente nesta questão da vitamina D, e ao que parece ajuda em muitas outras doenças. Eu até acho muito estranho estas doenças, porque nós não somos muito conhecidos, mas ainda somos conhecidos pelas nossas praias, e pelo menos pelo que eu ouço dizer, elas estão sempre cheias, e por isso acho um bocado estranho como é que as pessoas têm carência de vitamina D. Porque as pessoas usam as praias, minha querida, nos 3 meses de verão, pois o resto do ano a maior parte da população não vai à praia. Mas mesmo assim devia ajudar, não? Pois, mas não é suficiente, porque nós temos que ter, temos que usufruir do sol durante todo o ano, para o bem da nossa saúde. Portanto, meninos, é andar ao ar livre, não estarem fechados em casa, não estarem demasiado tempo à frente do computador, praticar desporto, ter uma vida saudável e passear ao ar livre e apanhar sol. Se não puderem durante a semana, pois já saem tarde das aulas, ao fim de semana. E aconselhamos aos nossos ouvintes, aliás, nós sabemos que os nossos ouvintes, particularmente os mais idosos, devem de facto apanhar sol. Temos, infelizmente, pessoas que já não podem sair de casa, mas têm-se com certeza sempre uma varanda ou uma janela onde podem estar alguns minutos por dia a apanhar sol, o que será muito bom para a sua saúde. Também na época do verão, muitos também se aproveitam de ser o ponto do turismo. Também se pode fazer o turismo durante as outras estações do ano. Exatamente. É possível fazer turismo. Não é só no verão. Durante as 4 estações, sem dúvida que sim. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com os Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim. Desta vez o que nos trazes, Bárbara? Esta semana trago a notícia já muito falada acerca da má qualidade das refeições nas escolas. A Associação Transparência e Integridade solicitou recentemente ao Ministro da Educação que faça o levantamento de todos os casos em que alunos tenham sido alvo de processos disciplinares por denunciarem a má qualidade da comida das cantinas. O pedido da Associação, representante portuguesa da Organização Não-Governamental Anticorrupção Transparência Internacional, expresso numa carta enviada ao Ministro, surge na sequência de queixas apresentadas por pais encarregados de educação relacionadas com a qualidade das refeições escolares e de alegadas represálias exercidas sobre alunos que fotografaram ou filmaram comida de má qualidade nas cantinas. É absolutamente inadmissível que estudantes que denunciam a péssima qualidade das cantinas escolares sejam castigados por esse serviço cívico, sublinha em comunicado o Presidente da Transparência e Integridade, João Paulo Batalha. Para João Paulo Batalha, este comportamento equivale a ensinar aos jovens que os cidadãos devem, neste caso literalmente, comer e calar face aos abusos e discricionariedades do poder, como se ainda vivêssemos no tempo da ditadura. Os diretores de escolas, que estão a punir os seus alunos, não estão à altura dos cargos que exercem nem têm lugar numa escola democrática, que tanto falam em educar para a cidadania, defende João Paulo Batalha. Para a transparência e a integridade, todos os procedimentos em curso ou já concluídos devem ser anulados. Todas as punições devem ser revogadas e os diretores escolares que as tenham imposto devem pedir desculpas aos estudantes envolvidos. Punir alunos por expressarem um protesto legítimo é indigno de um regime democrático, vinca a Associação. Apela também para que todos os pais e alunos que se vejam envolvidos em processos disciplinares desta natureza os reportem à Transparência e Integridade através do e-mail provedoria@transparencia.pt. Na carta enviada ao Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a Associação Cívica pede também ao governante que esclareça de forma cabal com que critérios foram selecionadas as empresas fornecedoras de refeições escolares e que fiscalização é efetivamente feita sobre a qualidade do serviço prestado. Só uma destas fornecedoras, a Unicelf, já ganhou mais de 310 milhões de euros em contratos para fornecer refeições em entidades públicas, a esmagadora maioria das quais são as escolas a quem confiamos os nossos filhos, afirma João Paulo Batalha, para quem é imperativo que o Governo explique como são feitos estes contratos e quem controla a qualidade do serviço prestado a troco de tanto dinheiro. A Associação apela ainda ao Ministro para que se desenvolva e implemente procedimentos e mecanismos sólidos para o reporte de irregularidades nas escolas e organismos do Ministério, como ocorrências de bullying, casos de vandalismo ou má utilização ou roubo de bens, equipamentos e verbas públicas. Tais procedimentos e mecanismos são fundamentais para que os alunos, pais, professores, funcionários, prestadores de serviços e outros possam, em segurança e de forma eficaz, alertar para a existência de problemas e contribuir para a sua resolução, sem necessidade de recorrerem à publicitação nas redes sociais e a salvo de punição ou perseguição, defende. Realmente fomos nas últimas semanas assaltados por estas notícias de jovens que colocavam nas redes sociais imagens da má qualidade das refeições nas cantinas escolares. Este é um tema muito velho. Desde que me lembro, sempre se disse mal da comida das cantinas. O que se passa ultimamente, e eu até gostava de saber, quantos de vós comem na cantina escolar? 1, 2, 3, 4. 4 alunos. Gostava de saber a vossa opinião sobre a comida da cantina. Eu não como sempre na cantina, mas como lá bastantes vezes durante a semana. E realmente apresento queixas, já apresentei queixas acerca da... Mas tem que ver com o quê? Bom, qualidade da confecção, aqui em qualidade... Oliveira tem a ver com, digamos, imensos aspectos. Não aspectos tão, digamos, graves como vimos na televisão, como lagartas na comida e comida crua. Não tem a ver com isso. Tem a ver com outro tipo de coisas, como, por exemplo, muitas vezes o peixe é servido com imenso vinagre para, de certa forma, não demonstrar o cheiro de putrefação que pode já estar a acontecer. Muitas das vezes os alimentos não são cozinhados de forma correta. Já comemos batatas quase cruas, não cruas, mas muito duras, quase cruas. Sim, comida sem sal ou às vezes com demasiado sal. também às duas questões. Muitas vezes a fruta já vem bastante pisada, já nem, ou nós olhamos, já nem sequer nos dá vontade nenhuma de pegar de uma peça de fruta. Comida fria também, isso acontece muito. E são estas queixas que às vezes fazem com que os alunos não vão comer lá, porque muitas vezes nós vamos lá para comer duas colheres de sopa e pagamos tanto dinheiro com mais 50 cêntimos, vamos comer a algum lado e comemos uma refeição assim que nos enche realmente e que, bom, sendo alunos em idade de desenvolvimento, não é? E de crescimento, que temos a necessidade de uma refeição digna, digamos assim. Muito bem, as outras opiniões? Há opiniões divergentes? Gonçalo, tu também costumas comer na cantina, qual é a tua opinião? Eu realmente só vou à cantina quando é carne, porque não gosto assim muito de peixe, e o peixe da cantina costuma vir em soço, das vezes que me lembra lá e comer. E realmente acho que as empresas deviam ter mais cuidado com a confecção dos alimentos. Por exemplo, na semana passada, penso eu, acho que na terça ou na quarta, era carne com arroz, se não me engano, e eu encontrei um bocado de carne com umas manchas pretas, aquilo aparentava ser bolor, tirei uma foto e fui-me queixar, não é? Só que não valorizaram muito a situação, porque disseram que a foto não se notava bem e que podia não ser bolor e que era só aquele bocado de carne. Mas independentemente de ser apenas um bocado de carne, isso não significa que não se tenha de ter cuidado com a comida, porque imaginem que noutra refeição toda a comida tem bolor. Aí já ia ser chamada a atenção e eles iam mudar isso. Mas como neste caso é só uma pequena porção de carne que está estragada, não é? Eles não dão atenção a isso, mas é importante dar atenção a esse tipo de coisas, porque hoje é um bocadinho, amanhã pode ser muito mais. A tua opinião, Liliana? Tal como o Gonçalo e a Bárbara falaram, eu concordo bastante com a parte do Gonçalo, porque quando é peixe nota-se perfeitamente que há menos cuidado e menos atenção com os alimentos do que propriamente quando é carne. Eu noto bastante, a confecção é bastante diferente da carne, nota-se que há mais molhos de modo a disfarçar o sabor do peixe. E quando é carne, às vezes há mistura. Por exemplo, quando o Gonçalo falou do prato da semana passada em que ele encontrou a tal carne com o suposto bolor, era carne com arroz, lá está, era carne de frango, carne de vaca, salsicha e chouriça. Ou seja, é muita mistura e às vezes eu penso, ou julgo, que seja, por exemplo, alimentos tipo de refeições anteriores, por exemplo, a carne de vaca. Tinha sido há dois dias atrás, eu presumo que tenha sido também dessa vez. É aspectos a que tenho que ter atenção. João, também costumas comer na cantina? Tua opinião, a comida é boa, não é? Tens queixas? Na minha opinião, a comida da cantina é um dia bom, outro dia mau. Não é sempre bom nem sempre mau. Há dias em que é comestível, come-se bem, uma pessoa até repete. Há outros dias em que, pronto, uma pessoa não gosta e não come. Mas claro, há pessoas que consideram que é sempre bom e há outros que nunca lá vão comer, não é? É, cada um tem a sua opinião. Esta questão é já muito antiga. Eu parece-me que nos últimos tempos tem havido muitas queixas, porque desde que as cantinas escolares foram entregues, na sua maioria, a empresas, as queixas redobraram. Eu recordo-me da nossa cantina ter um cozinheiro, ter um conjunto de funcionários próprias da escola, e recordo-me que a comida... Queixas sempre as ouvi. E já estou nesta escola há 20 anos. Agora, de facto, a comida era diferente porque era mais caseira. Eu penso que agora eles utilizam muito comida pré-feita, muitos congelados. Pronto, não é se calhar aquele comidinha... Nunca uma cantina pode ter o sabor da comida, da nossa comida feita em casa, como é óbvio. Porque não é um tacho pequeno, é um tacho para muita gente. As pessoas vão comendo a horas diferentes, daí que por vezes a comida já esteja fria. Nunca podemos esperar o esmero nem a qualidade que temos na nossa própria casa. Isso temos de ter a noção disso. Agora, casos graves como aqueles que têm vindo a público, desde falta de higiene, lagartas... Reparem, a questão da lagarta. Todos nós ficamos chocados. Mas é uma situação que pode acontecer nas nossas próprias casas. Porque se nós não tivermos cuidado a separar a hortaliça, sobretudo quando vem o inverno, é muito comum, pode-nos aparecer uma lagartita quando estamos a cozer um brócolis ou quando estamos a cozer couve. E isso também já acontece nas nossas casas. Mais grave me parece, por exemplo, quando a comida repetidamente não tem qualidade, ou quando aparece que a comida ou o peixe particularmente já não sabe bem, ou que a carne apresenta um aspecto de que já está muito retardada. Isso até cá pode ser prejudicial à saúde. O que eu recomendo aqui aos alunos e aos encarregados de educação é que sempre que tenham queixas, não é queixarmos por qualquer coisa, é quando tivermos queixas fundamentadas e que virmos que a situação é de facto de má qualidade ou de má higiene, devemos reportar essas situações. A direção diz-nos que devemos reportar imediatamente na cantina, porque se trata de uma empresa particular. E depois, obviamente, a cantina deve ter uma responsável que vai levar isso à sua própria empresa. Porque assim, a verdade é que se as pessoas não se queixarem, tudo vai ficar na mesma. Certo? Se as pessoas não receberem reclamações, até acham que o que estão a servir está bem. Portanto, acho muito bem que a própria Associação de Estudantes, os delegados das várias turmas, se movimentem. Lembro, recordo-me que já há uns anos houve uma certa movimentação por parte da comunidade e provavelmente resultou em melhorias na qualidade da cantina. Eu recordo-me de ter turmas que faziam referência a esse aspecto. Portanto, é estar atentos, têm que estar atentos e reclamar se for esse o caso. Daniel, queres dizer? Tal como a professora disse, as cantinas... Não só, eu acho que nós alunos, como os pais dos alunos, como a direção da escola, se não gosta de um determinado serviço, seja de que empresa for, só se devia queixar. Porque se ficarem calados também não resolvem o problema. Porque o calar... Quem cala consente, não é? Como diz o povo. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Porque sentimos mais empatia com cães do que com pessoas. Não é por acaso que se usa a expressão fazer olhinhos de cão abandonado. Dois estudos concluíram que é mais provável sentirmos empatia com um cão em dificuldades do que com outro ser humano, e os investigadores acreditam ter descoberto o porquê. Quanto maior o desamparo da vítima, maior a empatia, e neste ponto os cães batem-nos aos pontos. O novo estudo percebeu que os humanos ficam mais apreensivos com histórias de cães espancados ou magoados do que quando as vítimas são outras pessoas. Para este estudo, publicado no Society and Animals, dois investigadores da Universidade de Northeastern de Boston, Estados Unidos da América, distribuíram a cada um dos 240 participantes uma de quatro notícias falsas. Os artigos descreviam um ataque com um taco de beisebol por um agressor desconhecido. Ao chegar ao local da agressão, poucos minutos depois, continuavam as falsas notícias. Um polícia encontrou a vítima inconsciente, com uma perna partida e múltiplas lacerações. A diferença entre os quatro artigos estava na vítima. Um bebê de um ano, um adulto de 30, um cachorro ou um cão adulto. Aos participantes foi pedido que descrevessem as suas emoções, com recurso a questões padrão para avaliar a empatia. Os níveis de empatia registados foram semelhantes entre os participantes que leram a história sobre a criança, o cão ou o cachorro, mas foram inferiores entre os que tinham recebido a notícia em que a vítima era um humano adulto. Foi esta diferença que permitiu aos investigadores perceber que é mais provável sentirmos empatia por uma vítima se a considerarmos desamparada e indefesa. Curioso, neste estudo. Mas que é verdade. Infelizmente não é verdade para muita gente que continua a maltratar os animais, não é, Inês? Por isso é que temos que lembrar... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois é. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect. Ed Sheeran, nesta entrega de prémios, ganhou um prémio de melhor artista ao vivo. Perfect. Esse é o mais recente música lançada há uma semana no YouTube. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues, que nos traz sempre algumas notícias preocupantes. Um novo estudo científico sobre os riscos de colisão de diferentes espécies de aves e morcegos com turbinas de parques eólicos revela que duas das aves de rapina que ocorrem em Portugal, as águias reais e os grifos, estão entre as mais ameaçadas por esta forma de energia renovável. Os cientistas concluíram que as árvores de rapina são as mais frágeis, com destaque para três espécies, águia real, grifo e águia rabalva. Em Portugal, o Livro Vermelho dos Vertebrados aponta a águia real como uma espécie em perigo, enquanto o grifo tem o estatuto de quase ameaçado. Isto sucede, em parte, por essas três espécies muitas vezes utilizam habitats artificiais como terras agrícolas para a caça, onde os parques eólicos estão muitas vezes localizados. Por outro lado, as aves de rapina têm a visão adaptada à caça. Ou seja, há um grande espaço que não vêem de nada diretamente em frente delas, o que significa que uma turbina eólica as pode apanhar completamente de surpresa. A ameaça dos parques eólicos para estas espécies é especialmente preocupante devido a uma taxa de reprodução bastante lenta, pelo que a perda de aves adultas tem um impacto grande nas populações. Qual a solução? Os cientistas sublinham a importância de escolher a localização acertada para os parques eólicos, evitando as rotas migratórias. A outra medida proposta é a construção de menos turbinas, mas de maiores dimensões. Muito bem, para conciliar a tecnologia com o meio ambiente. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com outra notícia, desta vez uma boa notícia, que vem do Canadá e dos lusodescendentes, com a Catarina Duarte. O Parlamento Federal do Canadá aprovou recentemente, por unanimidade, uma lei que declara junho como o mês do património português. A Câmara dos Comuns votou, por unanimidade, a aprovação da Lei M126, reconhecendo como o mês do património português e o 10 de junho como o dia de Portugal no Canadá, escreveu Julie Zerovsky na sua página da rede social Facebook. A deputada federal liberal eleita por Davenport, em Toronto, o distrito eleitoral onde residem mais portugueses e lusodescendentes no Canadá, foi quem subscreveu a lei. Estou incrivelmente orgulhosa que a minha primeira lei seja dedicada ao contributo dos portugueses no Canadá. E também estou entusiasmada para comemorar a cultura e festejar as tradições portuguesas em junho ao longo do país, acrescentou. A deputada, que em setembro percorreu durante um mês Portugal continental, de norte a sul e os Açores, mostrou-se ainda muito grata à comunidade portuguesa da Davenport e nas várias regiões do Canadá pela sua inspiração e apoio. Na publicação nas redes sociais, a deputada aparece numa foto juntamente com a Ministra Federal do Património, Melanie Joly, cada uma com uma bandeira de Portugal na mão. Oficialmente, há 429 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá, mas calcula-se que existam cerca de 550 mil, estando a grande maioria localizada na província de Ontário. Estima-se que entre 60% a 70% sejam de origem açoriana. Boas notícias, porque ao que parece a comunidade portuguesa está a ser reconhecida no Canadá e muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com o Daniel Pereira, que ao que parece vai ter campeonato de bócia no próximo fim de semana. Sim, sim, exatamente. Onde é que é, Daniel? Desta vez o Campeonato Nacional de Bócia irá realizar-se em Castelo Branco. Dois ou três dias? Dois dias. Muito bem. Está já ansioso? Sim. Portanto, há equipas que representam várias instituições do país de norte ao sul e se calhar ilhas também. Sim. Semelhante ao que já aconteceu ano passado. O ano passado foi no Seixal. Foi. Muito bem. Estás ansioso? Achas que vai ser muito interessante participar? Sim, acho que sim. Muito bem. Tens treinado muito? Sim. Tem treinos intensivos? Temos muitos treinos. Muito bem. Desejo-te boa sorte para ti e para a vossa equipa. Obrigado. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a rubrica política com a Bárbara Coquim. Portanto, esta semana trago a notícia de que o deputado do PS celebra a Revolução Bolchevique, a mãe das revoluções. Os 100 anos da Revolução de Outubro na Rússia, que representou a tomada de poderes pelos bolcheviques e que levaria à criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, celebraram-se no último dia 7. O PCP organizou um grande comício no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para assinalar a data. Jerónimo de Sousa disse, em cima do palco, que o mundo estava pior agora, sem o socialismo e sem a União Soviética. Já antes, no Diário de Notícias, tinha escrito que a Revolução de Outubro determinou grandes conquistas e avanços civilizacionais e libertadores para os trabalhadores e para os povos. Mas não foram só os comunistas que aplaudiram a data. No Partido Socialista, também houve deputados que não quiseram deixar passar em branco. Um deles, Tiago Barbosa Ribeiro, não se poupou nos elogios àquela que foi a primeira revolução comunista marxista do século XX. A mãe das revoluções, que é hoje património das esquerdas, escreveu. Entre alocuções apologéticas e críticas anticomunistas, há espaço para uma celebração simbólica e afetiva no campo das esquerdas, porque a revolução é património das esquerdas, e também há um espaço para uma fervilhante reflexividade em muitas iniciativas académicas e culturais que tenho visto ao longo dos últimos dias. É bom que assim seja. A Revolução de Outubro, a mãe das revoluções, foi objetivamente o acontecimento mais marcante do século XX. O seu impacto mudou a geopolítica da humanidade. Foi um game changer, tão grande como a Revolução Francesa, em relação à qual falar do Grande Terror parece, porque é, um anacronismo face ao que significou no curso da história. Escreveu o deputado socialista e presidente da Conselhia do PS do Porto. E continua falando dos acasos e do contexto histórico pouco preparado da Rússia para receber aquela revolução, que acabou por criar ondas de choque que perduraram e ainda perduram, enumerando os se's que podiam ter mudado o curso da história. Não é possível postular como teria sido se Lenin não tivesse desaparecido precocemente ou se Trotsky não tivesse sido assassinado. Talvez o PCUS não tivesse feito a desestalinização no seu famoso 20º Congresso, nem fosse necessário, mais tarde, derrubar uma cortina de ferro. Mas também não teríamos tido o Exército Vermelho a dar um contributo decisivo para a derrota dos nazis. Só para dar um exemplo, nem tampouco existiria uma URSS a exercer força gravitacional para o desenvolvimento dos Estados Sociais no Ocidente ou para a emancipação das velhas colónias europeias. Escreve para resumir que a Revolução de Outubro é uma das chaves do século XX e uma das marcas mais poderosas da história do movimento operário, que deve por isso ser celebrada. Mas este deputado não foi o único a abordar esta temática. Também os deputados João Soares e Ascenso Simões enaltecem esta revolução, referindo ser um marco muito importante para os governos socialista e comunista. E à menina que gosta de discutir política, parece-lhe bem que se assinale, que se reflita sobre a Revolução de Outubro de 1917, a chamada Revolução Soviética ou Revolução Bolchevique? Parece-me bem que se reflita acerca de qualquer marco histórico. Não me parece bem dizerem que uma revolução com este caráter, que implicou tanto para o mundo, que trouxe tantas coisas más para a Rússia, seja celebrada de uma forma tão positiva como a que está a ser para estes deputados. Porque a história é realmente isto, a história não é composta por sês. A história aconteceu e aconteceu, ponto. Agora, estarmos a falar de que um acontecimento alterou tudo o que se passou daí para diante é óbvio. Porque realmente, Dom João IV não tivesse tirado Portugal do domínio espanhol dos Filipes. E se calhar ainda hoje éramos uma anexação espanhola, ou se calhar não haveria a questão da Olivença, ou coisas assim parecidas. Realmente, um acontecimento muda todo o percurso da história daí em diante. Tal como aconteceu com a Revolução Francesa, que impôs o fim de uma era histórica para o começo de outra. E a questão é que a história é realmente assim. Mas agora, uma revolução que significou tanto para a Rússia, que sofreram tanto também com a ditadura do proletariado, com Stalin, com Lenin, e a seguirem as ideias marxistas, não acho que deva ser celebrada da forma que estes deputados estão a fazer. Pois, eu se calhar tenho uma posição um bocadinho contrária. Isto tem a ver com as ideologias políticas. É assim, do ponto de vista histórico, parece muito bem que se comemore e se exalte e se fale e se reflita sobre a Revolução Bolchevique, que de facto foi uma revolução marcante em termos de história mundial. Que assim, os princípios que estavam subjacentes a esta revolução têm muito pouco a ver com o que foi o stalinismo. Porque se tu fores ver o que é que Marx defende enquanto ideologia, tem muito pouco a ver com aquilo que foi a prática depois do stalinismo, que foi de facto uma ditadura das piores da história. Portanto, o totalitarismo stalinista é de facto um dos períodos da história mais tenebrosos, não é? Com milhões de mortos, com milhões de gente em trabalhos forçados, com falta de liberdade, com censura, com tudo o que se possa imaginar numa ditadura execrável. Isso é uma verdade histórica indesmentível. Também é verdade que os princípios teóricos e ideológicos que estavam presentes em Lenin e na Revolução que se faz em 1917 na Rússia eram eles próprios princípios altruístas, de defesa de uma classe social que se cria no poder pela primeira vez na história, que era o proletariado. No entanto, é sempre bom discutirmos política, não é, Bárbara? Claro que sim, sem dúvida. Tenha-se o ponto de vista da esquerda ou da direita. O Daniel quer opinar, que gosta sempre de lembrar os bolcheviques. Que, por exemplo, no caso que a Bárbara falou de Portugal e de Espanha, eu acho que se Portugal fosse uma província da Espanha, fosse uma província espanhola, era precisamente... Estaríamos agora com uma Catalunha. Estaríamos com o caso da Catalunha. E isso é muito triste. Digo já. Aliás, o Dom João IV, Bárbara, não foi propriamente quem retirou o poder aos Filipes. Quem o fez foi um grupo de nobres que se revoltou contra a Espanha. Ele foi um bocadinho assim apanhado de surpresa, que ele no início nem queria ser rei, ficou um bocadinho hesitante, mas depois acabou por se tornar rei de Portugal e iniciou a nossa última dinastia. É sempre bom discutir história, não é verdade? É verdade. Pronto, bem. FM Boa Nova. E continuamos com uma sugestão de leitura da Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana venho propor-lhes um thriller. A Rapariga no Comboio, de Paula Hawkins, publicado no ano de 2016. Esta é uma história contada por três mulheres, cada uma com a sua história, que a um determinado momento colide com as restantes. Três mulheres, três homens, um assassinato e um comboio são os ingredientes principais desta história. Rachel, a personagem principal, uma alcoólica incorrigível para quem é difícil aceitar que foi traída e trocada por Anna, que deu ao seu ex-marido Tom aquilo que ela mais desejava ter e nunca conseguiu, um filho. Para não contar à amiga que lhe deu abrigo, que foi despedida, Rachel apanha todos os dias de manhã o mesmo comboio até Londres e faz o percurso de volta ao final do dia, como se estivesse a regressar a casa após mais um dia de trabalho. Durante a viagem, o passatempo é imaginar a vida dos habitantes das casas por onde o comboio vai passando. Entre elas está um jovem casal com uma vida aparentemente perfeita. Megan é uma mulher inconstante e insatisfeita por natureza, que esconde um grande segredo. Depois da galeria onde trabalhava fechar, dedica-se ao cuidado da casa a tempo inteiro. Tem aparentemente o melhor marido do mundo, mas isso não lhe basta, e vai somando casos extraconjugais, nomeadamente com o seu psicólogo, Kamal. Scott, o marido de Megan, é carinhoso, preocupado e talvez um pouco possessivo e ciumento, mas que parece amá-la verdadeiramente. Recriando o seu dia-a-dia em paralelo com o vazio da sua própria existência, Rachel cria um cenário e uma narrativa, sentindo-se cada vez mais ligada a eles e a uma ideia de amor inabalável. Porém, um dia tudo muda quando, numa dessas viagens, Rachel repara em algo perturbador. Nesse instante, vê colapsar todas as suas fantasias. Horas mais tarde, descobre que Megan se encontra desaparecida e conta o que viu à polícia. E, sem estar à espera, vê-se implicada na situação, após procurar as autoridades. Acaba por tornar-se numa das principais suspeitas, juntamente com Scott. Mas a dúvida permanece. A quem terá cometido aquele crime? Este é um livro perfeito para quem gosta de suspense e emoção até à última linha. Muito bem, boa sugestão de leitura. E ficamos agora com a sugestão de cinema da Catarina Duarte. Trago esta semana um filme de carácter dramático, romântico e biográfico. Denomina-se Vive. Fala sobre o aventureiro e carismático Robin Cavendish. Tem um futuro risonho pela frente quando, inesperadamente, fica paralisado devido à poliomielite, quando está em África. Indo contra os conselhos médicos, a mulher de Robin, Diana, leva-o para casa onde a sua devoção e determinação transcendem as limitações do marido. Juntos, recusam-se a ficar prisioneiros do sofrimento, surpreendendo as pessoas ao seu redor, com humor, coragem e a sua vontade de viver. Uma verdadeira história de amor e de autossuperação. Está feita a sugestão, pode ser já para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a rubrica Séries e com o Gonçalo Branco. Boa tarde, a série de hoje será Vikings, que é uma série de televisão irlandesa-canadiana, escrita e criada por Michael Hirst para o canal História, filmada na Irlanda. A série estreou em 3 de março de 2013 no Canadá. A série retrata Ragnar como um agricultor que alcança a fama através dos seus ataques bem-sucedidos na Inglaterra e, mais tarde, torna-se um rei escandinavo com o apoio da sua família e colegas guerreiros. A série é inspirada nas histórias de invasões, comércio e exploração dos nórdicos da Escandinávia medieval. A série passa-se no início da Era Viking, marcada pelo ataque de Lindisfarne em 793. A quarta temporada estreou em 12 de setembro de 2017, que contém 20 episódios. Esta é uma série de drama histórico, ação e aventura. Cada episódio tem a volta de 45 minutos e se o ouvinte gosta deste tipo de géneros, esta é uma série que não pode perder. Exatamente, e tem um cenário histórico, século VIII, portanto, Alta Idade Média, na altura em que a Europa Ocidental era assolada pelos vikings. Terríveis, não é? Que chegavam aqui à Europa, roubavam, pilhavam, incendiavam, matavam e fugiam nos seus barcos velozes. Interessante do ponto de vista da história. Ficamos agora com uma sugestão de viagem com a Catarina. Hoje proponho uma visita a Linhares da Beira. A origem da povoação remonta provavelmente ao século VI a.C. e terá sido fundada pelos Túrdulos. Posteriormente, Linhares foi ocupado pelos Lusitanos e depois conquistado pelos Romanos. Quando os Romanos conquistaram a Península Ibérica, Linhares da Beira continuou habitada e passou a ser atravessada por uma importante estrada romana que ligava Mérida a Braga. Restos de estrada romana são ainda bem visíveis na calçada que existe. Pedras grandes, bem polidas, memória de um passado muito distante. Existe também a ruína de um fórum romano. É uma construção original e única. O granito, tão característico da região, é aqui integralmente utilizado. Com a progressiva chegada dos bárbaros à península, Linhares foi marco de cristianização, tendo-se tornado, com os visigodos, sede da diocese. Há inúmeras lendas que relacionam Linhares com a presença moura, tal como histórias de mouras encantadas que permaneceram no imaginário das suas gentes. Menos de 2 séculos depois, em 1169, Dom Afonso Henriques conquistou definitivamente Linhares aos mouros, integrando-a numa linha defensiva da região, da qual faziam parte Trancoso e Celúrico da Beira. Terá existido em Linhares uma colónia de judeus, tendo em conta os nomes que constam nos processos da Inquisição, como naturais da região. Esta aldeia medieval possui uma diversidade arquitetónica e artística ímpar, fruto do legado de várias épocas. O seu imponente castelo, construído no reinado de Dom Dinis, é o ex-libris da aldeia e principal cartão de visita dos nossos dias. Deambular pelas ruas desta aldeia-museu é fazer uma incursão ao passado, à sua história e sentir a brisa do Val do Mondego a acariciar-nos o rosto. Linhares fica apenas a 50 km da Oliveira do Hospital e merece a sua visita. Sem dúvida. É um lugar magnífico. Vale a pena a visita. Rádio Boa Nova. Tu és a mulher mais especial para mim. Eu demorei 28 anos a encontrar-te. E não vou deixar escapar por entre os dedos, como diz a música. Por isso, Catarina, queres casar comigo? Minha Flor é uma música de Agir. Esta música foi lançada há uma semana no YouTube e foi feita a partir de um casamento entre ele e Catarina, a atual mulher de Agir. No meu jardim há uma flor que igual eu nunca vi. E quando a vi, foi quando eu sou que nasceu para ser minha. E seja como for, tu serás sempre essa flor que brotou e mudou a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha. Há muito tempo que a minha vida era um deserto em vão. Eu nunca soube se ia dar certo ou não. Até que te vi e de repente, assim bela tu vieste, então foi quando tu me deste a mão. E eu percebi que no meu jardim há uma flor que igual eu nunca vi. E quando a vi, foi quando eu sou que nasceu para ser minha. Seja como for, tu serás sempre essa flor que brotou e mudou a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha. Sim, tu mudaste-me Meio. Ficamos agora com a Liliana Silva, por a Daniela não estar presente, com destaque para uma personalidade do nosso concelho que foi muito importante do ponto de vista económico e que ainda hoje tem a sua obra em funcionamento, que é uma empresa que existe no nosso concelho. António Monteiro, um exemplo de Beirão, empreendedor e ilustre. António Mendes Monteiro nasceu a 14 de março de 1909 e faleceu a 4 de dezembro de 1998, em Nogueirinha, freguesia de Morujo, concelho de Oliveira do Hospital. Após a quarta classe, foi trabalhar como marçano na empresa do seu cunhado, Higino Almeida Ruas, e com ele veio depois a fundar a firma Higino Almeida Ruas e Companhia Limitada, onde foi sócio-gerente e se manteve até o ano de 1965. Ainda integrado nesta empresa, foi um dos iniciadores da criação da atividade avícola, que constava da importação de Espanha de pintos do dia para a reprodução de galinhas poedeiras, atividade que mais tarde continuou a desenvolver individualmente. Além da área comercial, também a industrial foi iniciada com a construção da fábrica, hoje supermercado da cooperativa agropecuária Beira Central, para o fabrico de laranjadas da marca Amial. Em setembro de 1966, fundou a empresa Armazéns de Mercearia A. Monteiro S.A., que ainda hoje existe. Esta empresa foi considerada uma das grandes empresas da Zona Centro, no ramo alimentar, abrangendo com a sua distribuição vários concelhos. A concretização destas iniciativas deveu-se ao seu espírito de abertura, ao seu conhecimento da sociedade, ao despojamento de preconceitos intelectuais e à sua força de trabalho e de empreendedorismo. Paralelamente à sua atividade comercial, fez parte dos corpos sociais iniciais da Fundação Aurélia Mar Diniz, onde mais tarde foi nomeado presidente da direção. Como presidente da referida fundação, angariou fundos para a concretização do Lar da Terceira Idade. Passado cerca de 30 anos após a sua construção, presta um serviço de reconhecida qualidade aos seus utentes. Por reconhecimento da sua obra, foi atribuído o seu nome à Rua de Acesso ao Hospital Lar da Fundação Aurélia Mar Diniz. Foi ainda um dos fundadores do Futebol Clube de Oliveira do Hospital e fez parte das direções dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital e da Casa do Povo, instituições que muito considerava. Nos inícios da década de 70, foi convidado pelo Governador Civil de Coimbra para Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, cargo que exerceu até 1974, tendo sido homenageado por esta autarquia no ano de 1994, como figura ilustre e importante para o desenvolvimento concelhio. Importa, por fim, realçar que António Mendes Monteiro não foi só um empresário benemérito e empreendedor, e foi também um homem provido de grande honestidade. É sempre muito bom destacarmos figuras relevantes do nosso concelho, neste caso na área económica. Música, informação, na sintonia certa. Boa Nova FM. Terminamos desta forma a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.